de ogu dourado. E nessa disputa, quem supera primeiro, quem prova de outro beijo, só quem perde é o amor. Coração não escuta, mas nem nossos desejos, fingindo que tá inteiro, só que despedaçou. Nesse jogo, quem vai ganhar e quem vai perder? Essa pergunta só o tempo pode responder. Quem é que vai encontrar novo amor e de nós esquecer? Ou eu ou você? Ou eu ou você? Tirar a roupa pra outra pessoa e chamar de bebê? Ou eu ou você? Pagando pra ver. Chama, Belão! Portal do Arrocha. E nessa disputa, quem supera primeiro, em prova de outros beijos, só quem perde é o amor. Coração não escuta, mas nem nossos desejos, fingindo que tá inteiro, só que despedaçou. Nesse jogo, quem vai ganhar e quem vai perder? Essa pergunta só o tempo pode responder.